passar. Chegou notícia que a polícia tá por perto, tudo certo. Eles lá, eu aqui, eu tô esperto. E se pá, eu vou chegar com a cabeça já feita. Ouvindo rap e bebendo é a maneira perfeita. Um beck como sempre pra fazer a mente da maneira consciente. Chega aí, faz a frente, eu me divirto. Do meu jeito, da minha maneira, que fica muito na beira, não aproveita a praia inteira. Mas não vá muito fundo, você pode se afogar. Encontre um lugar que dá pra nadar. Sem perigo, meu amigo, eu vou indo sem nenhuma treta. Eu prefiro descolar uma mina que pense que seja inteligente. É o que importa, se for boa é melhor, não curto muito uma porta. A pé, elas vão passando, só no sapatinho vão andando. Eu fico imaginando, se eu te pego, se eu pego essa mulher, levo ela pro inferno ou pra onde ela quiser. Deus existe mesmo, olha só aquela mina, rostinho de princesa, cinturinha fina. Esse é o meu número, encaixa bem comigo. Disseram que é casada, até corro esse perigo. Ofereço uma cerveja, ela aceita, que legal. A gente fica conversando, ela pega o copo, ela bebe como louca, quase tira minha roupa. Ela me deixa o telefone, eu não marco toca. Esta noite eu quero sair, vou pra festa me divertir. Esta noite eu quero sair, vou pra festa me divertir. Vou curtir, quero viver. Tenho tempo a perder. Agitando a rapaziada, bota um rap nacional pra ficar legal. Racionais, Itaide é normal. RZO, DMN, meu parceiro PMC. É isso aí, o movimento hip hop tem que persistir. Na capital do país, no Distrito Federal, Gog, câmbio negro tem moral. Linguagem agressiva, mensagem positiva. E na cidade maravilhosa tem D2 e contagem regressiva. DJ TR e MV Bill representam o Brasil. No Rio, Paraná também há o hip hop, não falha. Comunidade racional e blackout na batalha. No Nordeste tem cabra da peste de lá. Face do subúrbio, seu estilo vem mostrar. Belo Horizonte também tem, São Paulo mais de mil. Esses são alguns grupos de rap no Brasil. MCs, DJs, b-boys e grafiteiros. O hip hop por inteiro, 100% brasileiro. O país é muito grande, mas vamos conquistar. Eu moro aqui no sul, meu nome é Pia. Mas em Porto Alegre tem outros também que mandam muito bem. E hoje nós já somos mais de 100. É isso aí, se liga aí. LRDS, Lords, da Guedes, Revolução Rap, Manos do Rap, Dynamic Rap, Independência do Rap. É isso aí, pode crer. TWP, Zamp URC, estilo de rua, diretrizes básicas, alternativa 2, expressão de rua, comando.